Está começando mais um podcast Banco de Cérebros. Depositar os cérebros pelo buraco na porta. You were expecting someone else? Aqui é o Rafa. Aqui é o Léo. Aqui é o Sérgio. Aqui é o Lu. Aqui é o Gilzão. Está começando mais uma edição do podcast Banco de Cérebros, terceira parte do podcast especial sobre James Bond. Estou novamente aqui com o Lúcio, o Sérgio, o Gil, lá do Bondcast, e também aqui o Léo, já aqui do Banco de Cérebros. E nós vamos falar desta vez, nessa parte final, nós vamos falar dos dois últimos James Bond, inclusive um que está em atividade, que é primeiro Pierce Brosnan, né? E depois nós vamos falar sobre Daniel Craig, que já vai dar até prosseguimento para o nosso futuro podcast sobre 007 contra o Spectre. Vamos lá. Aqui é o Lu, que viadagem, velho. Aqui é o Lu. Os caras tudo Rafa, Léo, pô. Aqui é o Lu. Isso é uma coisa de uma sílaba só também. Aqui é a Lulu. A Lulu. Antes de começar a falar sobre Pierce Brosnan e GoldenEye, né, que é um filme muito querido por vários fãs de James Bond, enfim, muito conhecido até também, porque eu chego até a conversar com outras pessoas que não são grandes fãs de James Bond, mas lembram do GoldenEye por causa do jogo, né, lembram do filme também, que passou até algumas vezes no SBT, mas eu acho que seria legal a gente falar do que ocorreu entre Timothy Dalton e Pierce Brosnan, porque teve um hiato, né, de 5 anos sem fazer o filme, né? 5 ou 6 anos quase, né? 6 anos. 6 anos. Ocorreu algum problema, galera? Ocorreu com a MGM, né? Ocorreu o que ocorreu entre Die Another Day e Casino Royale, o que ocorreu entre Casino Royale e Quantum of Solace, né? A MGM quase quebrou. Aconteceu agora, muitas vezes, né? Várias vezes durante a história da franquia, né? A MGM quase quebrou. A troca da United Arts, por exemplo, foi por causa disso, né? A troca para a United Arts foi por causa disso também. É complicado, né, cara? Tipo, é uma empresa muito grande, né? Foi uma empresa muito grande no final dos anos 60, 70, até o comecinho dos anos 80. É, mas aí não dá pra viver só de James Bond e Toy Jerry, né? O cara quebra. E o foda também é que Lies to Kill não fez o sucesso que eles esperavam que fosse fazer, né? Ah, mas não tinha investimento também, isso, né? Não tinha dinheiro. Dá uma... né? Os últimos dois filmes, né, do Dalton, deu aquela esfriadinha e eles... Sem contar. Esfriou, né? Porque a fórmula deu uma leve cansada, né? Eles tinham já um roteiro pronto pro Dalton fazer, que ia se passar na China. Michael Wilson tava escrevendo, só que esses problemas financeiros acabaram abortando o projeto. Como se passou muito tempo, até a princípio eles manteriam o Dalton até no GoldenEye, só que passou muito tempo, o Dalton acabou pulando fora, não quis mais esperar pelo James Bond, que já tinha mudado até o momento da carreira dele. É, não ficou com a peruca. Eles tiveram que recrutar um ator novo. Só o roteiro do Michael G. Wilson inteiro, velho. Tem algum histórico aí de palpite dele que é uma espécie de erro, tipo, na cronologia de James Bond? Tem alguma coisa que é clássico de ruim que ele tenha palpitado? Ah, cara, a gente não tem certeza, né, de que foi ele, mas... Normalmente quando alguma coisa muito exagerada, muito fora da casinha... Daniel Craig. A gente acredita ele. Reza a lenda, talvez, que ele é que quer sugerir o James Bond surfar no meio do maremoto, né? Tem algumas coisas que a gente não sabia, principalmente na era Brosnan, né? Não dava pra saber quando era palpite dele e quando era palpite da Bárbara, que era muito novinha na época, né? E você vê algumas coisas acontecer, por exemplo, a Madonna. É palpite de quem colocar a Madonna ali, tá ligado? Exatamente, colocar no filme e colocar também fazendo a música, que não é lá essas coisas, né? Que do último. Eu não acho. O Wilson é que ele é uma bichona. É muito simples, comissário. Ele que sugeriu com certeza a Madonna. De verdade, eu não acho a música assim tão ruim. Ela no filme fica bem mais legal. Eu não acho a participação da Madonna no filme também ruim. Eu acho que é um personagem qualquer, poderia ser qualquer pessoa. Exatamente, não influencia. E eu detesto. Você fala, pô, tem ela a Madonna. Eu detesto a música. James Bond. Eu acho interessante, inclusive, que a gente trouxe um ponto bom. Até então, quem fazia a produção dos filmes era o Cubby Broccoli, né? E depois, já em GoldenEye, começam a ser... E a Bárbara Broca? E agora que o Michael Jefferson tá vendo quase gaga, você vê que todas as, entre aspas, dedadas no roteiro e escolhas são dela, né? Você percebe isso nitidamente. A escolha do próprio Daniel Craig, a gente usou, a gente brinca pra caramba, no, naquele documentário Everything or Nothing, fica claro de que foi ela que deu o nome, praticamente impôs a todo mundo. Tipo, vai ser o Daniel Craig e acabou. Que foi uma grande escolha, veja só você. É, ela não erra muito, não. Não erra, aquilo, não. Né? O Brosnan chegou a assinar contrato com os caras, só que a cláusula tinha uma cláusula de que ele poderia ser o James Bond desde que o Ryan Tunstall não fosse renovado. E aí, em cima da hora, renovaram a série Remington Steel. Só renovaram porque vazou, né? Que ele já tinha... É, vazou a informação. E aí os caras tentaram uma última temporada em cima da credibilidade que o Brosnan passou a ter por ser o pretenso James Bond, só que aí atravessaram o lance dele, porque sendo o Remington Steel, o Cub já falou que o Remington Steel nunca seria James Bond, então ele teria que não continuar. Aí em cima do laço renovaram e ele acabou perdendo a oportunidade de ser. Eu vi uma entrevista que ele fala aí, diz que ele já estava pronto para ser o James Bond, só que com a série renovada ele teve que esperar mais alguns anos. Aliás, foi no dia do que haveria a conferência de imprensa para o anúncio do Pierce Brosnan, a qual ele recebeu a ligação dos produtores do Remington Steel, né, da renovação. O que foi ótimo, né? Eu acho que foi uma situação muito boa ali. Foi ótimo pro Léo Neves, né? Que aí entrou o Dalton. Exatamente. Foi ótimo pro próprio Brosnan também, né? Não, também porque ele entra depois, mais maduro, mais com cara de James Bond. Exatamente. Mesmo mais maduro, ele ainda tava com uma cara de muito jovem, né? Pra ser James Bond quando ele entra em GoldenEye. Mas é que tá, levando em consideração o filme agora, né? Eu acho que foi bom justamente isso. Teve o Dalton ali, aí não era uma época propícia pro Brosnan. Eu acho que ele não ia se dar bem. Quando o GoldenEye é lançado, ele é um filme que ele é todo feito pra uma nova geração realmente. Porque já tinha uns 6 anos, né? Que estava em ato. Precisava de um filme que fosse falar com a nova geração, né? E engraçado, ele, Sérgio, até comentou que no filme ele já estava ainda bem jovem e tal. Mas eu acho que aí tá o charme do filme em si, né? Porque ele mesmo disse que na época que ele foi fazer o filme, ele tava com medo de estragar tudo, sabe? Ele tava bem cauteloso como ele ia ser o James Bond. Tava desacostumado, é verdade. Depois você vai ver os James Bond sempre nos próximos filmes, os caras estão muito mais à vontade. Quando começam, né? Realmente é algo novo. Você tá falando um negócio de... Eles cometem um erro, na minha opinião, uma coisa grotesca, em colocar o filme iniciando em 87 e depois jogando o cara pra 95 com a mesma cara, tá ligado? Não vai mudar. Não vai mudar nada, né, cara? No malandro. E nasceu Sean Connery, hoje é Daniel Craig, é foda. Roger Moore com 50, quase 60, vira o Timothy Dalton com 40. James Bond é estilo Angela Bismarck, filho, mais de 2000 plásticos. Eu fico me perguntando qual o James Bond que fez a reconstrução do Imen, né? Pra poder virar a virgem de novo. Nossa senhora, que isso, cara. É o Daniel Craig que não come ninguém. É, fez. I need the gun. That depends on your definition of safe sex. GoldenEye, galera, GoldenEye, primeiro filme. GoldenEye é um filme muito importante pra muitos fãs, né? Foi pelo menos o filme de introdução, ou por causa do jogo, né? Porque teve um jogo de grande sucesso, né? Eu tinha o Nintendo 64 e jogava assivamente, né? Mais do que assistir o filme. Tanto que assistir o filme pra mim foi uma conquista, porque eu tenho um trauma com esse filme, porque eu era fã do jogo, tinha o jogo e jogava sempre. Uma vez tava passando na TV, o que era raro, né? Porque só passava aquele lixo do Die Another Day. E aí tava passando o filme e eu queria assistir. Aí passou assim, eu falei, vou assistir, mãe. Ela falou, não, você não vai. E tirou, sabe? E começou a assistir outra coisa, sabe? E aí passava no filme e falava, não, deixa no filme, não. E se colocava em outro canal. Traumatizar a criança. Traumatizar a criança. Eu fui assistir 5 anos depois, sabe? Foi muito tempo. Demorou, hein, galera. Foi um bom filme, lógico. Mas ele se beneficiou bastante da época, né? Retornou ao boom dos videogames e, obviamente, né, o Nintendo 64 fazendo sucesso, para ali com o PlayStation na época da Sony. Foi um filme também que um cenário também cultural da época ajudou a apoiar e recriar a imagem de James Bond, sabe? Além, lógico, o do personagem foi bem atualizado, né? Isso, é. O filme é coeso, entendeu? Não é forçado. Eles conseguiram atualizar tudo. E se eles tivessem talvez passado por uma atualização mais comédia, se fosse um Die Another Day em 95, entendeu? Eu não sei se duraria a franquia, entendeu? E o próprio filme, cara, consegue um revival 2 anos depois, porque lançou o filme, 95, passa 2 anos, vem o jogo. Muita gente voltou a ter atenção, a ter muita curiosidade, cara, que não tinha assistido o filme, que jogou e foi procurar o filme depois por conta disso. Mas eu não acho que o filme reviveu, entendeu? Eu acho que o filme viveu depois do jogo. A juventude, né, porque os fãs da época com certeza viram o filme antes, mas só o alienado, digamos assim, conheceu o game, gente. Não conheci o filme. Eu conheci o filme antes do game, né? A graça é que quando você sai do game e vai ver o filme, você descobre um filme espetacular, né? Um filme muito bom. E aí sim o filme nasce, entendeu? Aí o James Bond renasce. Fui jogar o GoldenEye. Provável. Bato lá pra 99. E aí a gurizada redescobre o James Bond e vê que o James Bond não é só o Roger Moore. Não, e segue com dois filmes muito bons. É o que eu ia falar. E aí tem uma sequência de dois filmes muito bons. Eles vão, assistem o GoldenEye, descobrem que tá lançando um filme novo, aí vão pra assistir e ver aquele filme ali, e aí depois, dali a 2 anos vem outro filme muito bom. É, Amanhã no Camar é muito bom, né, cara? Eu gosto bastante. É. Eu às vezes briga pra mim como um filme favorito do Pierce Brosnan, assim, sabe? Eu sempre digo que o GoldenEye é meu favorito, mas como o filme de James Bond, o Amanhã Nunca Morre e O Mundo Não É Bastante são dois filmes muito top. Tem um carinho muito grande com esses dois filmes aí, porque foi a época do auge do meu vício, né? Eu acho que tô vivendo o auge hoje, na verdade, né? Com o Bondcast. Mas era uma época que eu tava saindo da coleção Caras, aí saiu A Mãe Nunca Morre. Eu tava na época de ir atrás de revista, de guardar. Eu tinha pasta com recorte de jornal. Eu tinha VHS e VHS e eu gravava documentário. Trailer, e gravava de tudo que passava sobre James Bond. Como é bom ser jovem. Eu tinha idade de vocês, era garoto. Não tinha. Tomorrow Never Dies, mas falando só sobre filme, o filme sai, me ajuda aí, que ano que era? 90 e? 7, né? Eu ia chutar 96. Nem pergunta pra mim as datas, porque eu não lembro. Eu acho que tinham filmes muito mais legais de ação na época. Eu acho Tomorrow Never Dies um baita filme, um grande James Bond. Sei lá, tinham filmes muito bons na época. Se não me engano, sei lá, Máquina Mortífera, o 4. 30 Elementos, cara, no mesmo ano, cara. 30 Elementos, tá vendo? Sabe, é um bom filme, é um ótimo filme. Mas assistindo ele depois da regra dos 5 anos, ele dá uma murchada. Eu não acho, cara. Não. 97 e 97 dá um manjo, ó. Titanic. 6 anos você não gosta do filme. Tá vendo? Sabe qual é a primeira vez que eu assisti o filme? Dezembro de 2012, cara. Foi quando eu comecei a ser fã de James Bond. Eu tinha o quê na época? Eu tinha 16 anos, 8 cara. 8 anos. Não. Mas, cara, eu fiquei maravilhado. Eu já era fã, já tava me tornando fã. E quando eu assisti o filme, eu fiquei maravilhado com a trilha sonora. Que aí sim entra o David Arnold fazendo a trilha sonora. Que é uma trilha sonora espetacular, marcante. E você vai. É uma trilha sonora que no final vai culminar com uma música que eu acho maravilhosa, que é Surrender, né? Que era pra ser o tema de abertura do filme, não foi. É uma história muito legal, assim, sabe? Que faz referências ao Espião que Me Amava. E, enfim, é um filme. Ele tem tudo, assim como o GoldenEye tem, tudo que um filme de James Bond tem que ter pra ser um grande filme. Meio do vilão, que é o Didi Mocó. Infelizmente, O Mundo Não É o Bastante. Eu gosto bastante do Red Carver. Ele tem um vilão bem mais marcante, né? O Renard. O Renard, na minha opinião, ele já é marcante por causa dos trailers e por causa de tudo que falaram antes de começar o filme, sabe? Reparou o cara que não sente dor. Mas mesmo a própria interpretação, eu acho que a interpretação do Robert Carlyle também ajuda. Porque se você assistir o filme, velho, o vilão é elétrica, na minha opinião. Não que o Jonathan Pryce não seja um puto ator também, mas. Em O Mundo Não É o Bastante, na minha opinião, o vilão é Elektra, não é o Renard. O Renard é mais pro capanga, tá ligado? É muito inteligente nisso, porque ele te leva a acreditar que é o Renard, que é o vilão, né? E depois ele subverte isso e coloca a Elektra. Tem uma cena que eu acho sensacional, que é quando depois que o Bond fica com a Elektra pela primeira vez, eles estão lá na cama, né? E ele pergunta pra ela como que ela conseguiu escapar. E naquele momento, ele até puxa o cabelo dela e deixa a mostra a orelha que ela cortou. E ele não tá nem vendo, e é um detalhe que ninguém percebe. Só depois que você reassiste o filme que você vai perceber que naquele momento que ele perguntou como ela escapou, tava ali a verdade, que a orelha dela cortada, mas, enfim, como você tá assistindo o filme pela primeira vez, você não tem nem noção, né? E o Renar acaba se tornando meio que, olha um paralelo que eu vou fazer, ele é o Bane do Batman. Eu acho, cara, é o cara que você acha que é o vilão, tá chegando no final. É, eu penso assim também, eu não acho que o Renard é o grande vilão do filme, não. Talvez diminua ele um pouco isso, talvez. É porque a Electra é a vingança, a Electra quer tudo, a Electra manda, deu a chave de pepeca no Renard. Que mulher, é, né? Sabe? Ah, é, sabe? É, tá por todo mundo, pra fazer todo mundo. E aí no final, o duelo do vilão com o herói, que é algo tão esperado, algo tão... É, o clímax do filme do Bastante é meia baixo, né? Submarino eu não gosto. Ele mergulha pra abrir uma escotilha, eu não lembro exatamente o que era. Meu, você fica prendendo o seu próprio ar, tá ligado? Apesar da gostosa lá ser uma deusa gostosa, maravilhosa lá, a ex-mina do Charlie Sheen lá. Denise Richards. Ela é o ponto mais fraco do filme. É, pra mim ela fode o filme, velho, de uma maneira, velho. Vocês acham, cara? Eu acho sensacional aquela mulher. Ela é muito fraca. Minha avó interpreta melhor que ela. E você tem novamente a Leo Dutus no filme, né? Do James Bond, né? Que tem várias vezes. Eu falei isso num Bondcast, que a era do Percy Brosnan é onde começam as referências a si próprio, né? É, isso não existia antes na série. Aparecia o túmulo da esposa do James Bond, mas aquilo era pra dar uma sensação de continuidade, né? Já na era Brosnan, é pra fazer uma homenagem ao James Bond, aquele mundo. Aquilo foi mais pra dar um cala-boca no The Other Fellow, né? Mas tudo bem, no... É, então, o próprio The Other Fellow não é uma homenagem. É pra dar uma sensação de continuidade. Como se aquilo não tivesse parado, como se fosse a mesma pessoa. Na época do Percy Brosnan, eles não querem saber mais de cronologia. Um abraço pra cronologia. Isso aqui apareceu há 500 anos atrás, mas é legal mostrar porque é saudosista, entendeu? É uma homenagem, né? A gente tá falando uma série de quase 50 anos na época. É. Pra eles encher de homenagem mesmo. E essas autorreferências, elas vão ter o seu ápice no Die Another Day, né? Já é 40 anos no Die Another Day. Na verdade, o Die Another Day foi... 2002. É, 2002. Como... 40 anos. Foi o 20º quarentenário? É. Quarentenário. Ele é cheio de aquela sala que o Bond passa, tem o jacaré do Octopus, e o sapato lá que... Da Rosa Clare. É, né? É o sapato do James Bond, não é? É um sapato de homem, né? É que a Rosa Clare era sapatão, então ela usava um tamanho 44. Tinha o jetpack também. Jetpack é várias. Legal, né? É, se tu pausar naquela cena e ficar procurando, eu acho um monte de coisa que remete à franquia. A gente tá falando de referência no Spectre, além da própria Spectre, tem uma cena de trailer que é um espetáculo, né? Me Faça Desaparecer. Referência total à era Brosnan, né? Desapareceu o carro dele, o próprio Percy Brosnan desaparecia nos games, né? Ele tinha gadgets que faziam ele mesmo ficar invisível. Também nessa cena do Die Another Day, tem frases também que são iguais, né? Que o John Cleese tá ali como o quê, né? Desmond Llewellyn. Llewellyn, que interpretava o quê? Desde então, ele, no caso, faleceu em 99, né? O último filme que ele fez foi o Mundo Não É o Bastante. Ele morreu num acidente automobilístico, e não de velhice. De velhice, exatamente. Mas é uma cena do filme que parece uma despedida realmente dele, né? Muito bonita a cena. Acho que deu a entender que ele não ia continuar mais na franquia, né? 200 anos, tá ligado? Se cuida pra caralho, tem dinheiro e consegue morrer dentro de carro, né, velho? Aquela cena dele que ele diz pro James Bond, eu sempre tentei te ensinar duas coisas. Primeiro, sangrando... Nunca vi sangrar. Perguntei o segundo. É, sempre tem um segundo plano. Um plano de escape. E ele vai descendo, né? Descendo ali e se fecha. É uma despedida dele da franquia. Eles já tinham colocado John Cleese pra assumir o lugar dele, né? Os produtores ficaram procurando durante um bom tempo um substituto à altura do Desmond Llewellyn. E, cara, a hora que eles conseguiram um contrato com John Cleese pra mais de um filme, eles tinham certeza de que eles não precisavam mais. Então, porra, a gente tem o John Cleese agora. Muito obrigado, pode se aposentar, vai dormir lá na sua pousada em Glasgow, seja lá onde for. Pode morrer agora, né? Morte, paz, obrigado. Entendeu? Só que, cara, ninguém contava que o John Cleese era o R. Ele nunca foi o Q na franquia. Tanto e o negócio que... do R é uma piada, não é o nome. É uma piada, tipo, se você é o Q, então ele deve ser o R. É uma piada, é, né? Acaba na cena do Die Another Day, ele chega até pra falar, ele vê o carro invisível, não, o James Bond, e fala, você tá brincando, né? O John Cleese, ele chega a falar, né, meu antecessor me ensinou a nunca brincar no meu serviço. Exatamente. Então ele cita o antecessor, né, dá a entender que ele tá... Isso também é uma homenagem, porque no Goldfinger, quando o Q mostra o carro pro James Bond, DB5, aí, né? DB5, aí o Connor diz assim, I never joke about my work, 007. Mais uma referência à série também dentro aqui. O Die Another Day, ele é cheio de referência. Pena que o filme, como um todo, acaba tendo muitos furos, né, cara? Porque... É uma pena mesmo. Tem muita homenagem, muito bacana, que o fã vê assim e fica... Nossa, que foda! O filme Die Another Day, ele tem até uma história... Se for pegar assim pra seguir, ela vai. Se não fosse um diretor maluco, assim, seria um grande isso história, que eu ia falar. Né? Ia chegar isso, nisso aí. Assim, a história seria muito boa. Ia ter uma história muito de James Bond mesmo, sabe? Ah, um satélite, um maníaco que é era a chance de fazer o Damas da Forever dar certo. Isso, tudo, né? Exatamente. O lance é, aí colocou um tapado pra dirigir. É isso que dá. Não, e cara, se tu assiste os extras, tu vê que o cara tava viajando ali na maionese, achando que era o Pica das Galáxias. Inclusive, de chamar o Sean Connery pra poder fazer uma participação como se estivesse visitando o novo James Bond, o atual James Bond, porque isso. Na verdade James Bond seria um codinome. Ele queria, ia colocar isso no filme, ainda bem que não colocaram, porque ia acabar com toda a magia. Perdeu o personagem, cara, tá louco. A Bárbara e o Michael J. Wilson não deixariam. É, então, aí que tá. Por isso mesmo que eles não deixaram colocar o Sean Connery no filme, né? Eu acho que toda a cena no laboratório do Q lá, no metrô abandonado, ele não é familiarizado com aqueles itens. Aquilo ali foi continuidade total. Ele tentar indicar que esse James Bond é o mesmo, galera. Olha só. Dois aqui, como, né? Contrário, meu cara. Eu entendi como eu vejo como homenagem também. Era o mesmo, é. Mas eu entendi que é o mesmo cara. É uma homenagem porque ele liga o jetpack e fala, isso ainda funciona, e aperta, entendeu? É, todo o do Sean Connery ao Brosnan sempre teve a ideia de continuidade, de continuismo, não, entendeu? Não é, algumas coisas são sutis, não é tudo descarado, mas sempre ficou claro que seria uma constante, entendeu? A constante quebra com o Cassino Royale. Esse filme da Another Day, inclusive, ele tem o grande problema dele é que alguém deve ter assistido Missão Impossível 2 e achou que podia fazer uma loucura igual, porque é mais ou menos da mesma época e surta da mesma maneira, né? O Lee Tamahori, ele quer surtar com o filme, né? E aí, viajou que era John Woo. John Woo, exatamente. O Pierce Brosnan, como James Bond. E ele é um James Bond que, acima de tudo, ele pegava uma característica de cada James Bond. Anterior a ele, dos seus antecessores. Ele pega o humor do Roger Moore, ele pega um pouco ali do Timothy Dalton, e ele pega um pouco ali do Sean Connery também. Do Lazenby, será que ele pega alguma coisa, gente? Porra nenhuma, né? E ao mesmo tempo, ele é ele, né? Ele é um James Bond próprio, né? Com essas características que ele pega de pouco. Eu acho que, por exemplo, no Amanhã Nunca Morre... Ah, não, pega assim, fica dando beijo morta. É verdade. No Amanhã Nunca Morre, por exemplo, eu acho que ele é bastante o Roger Moore, às vezes. Ele pega bastante humor, coisa que no GoldenEye ele não tava tanto. No GoldenEye ele tava mais Sean Connery, né? Mais brutal. Ele tava tentando emular um pouco o Sean Connery, porque ele era novo ali, né? Ele tava meio que desacostumado. E eu falei isso várias vezes no podcast também. Se eu fosse fazer um filme, se eu fosse um diretor ou roteirista do filme de James Bond, eu faria alguma coisa muito parecida com O Mundo Não É o Bastante, sabe, com um vilão bem definido, com um plot twist que é esperado, mas sabe, não tem nada de minha nossa, o cara que era amiguinho é o vilão agora, não. Cenas de ação muito muito rápidas, câmera bem fixa, nada muito agitado, que nem hoje em dia, né, você não entende nada do que tá acontecendo. Uma cena inicial espetacular, o plano de fundo sempre Londres, entendeu? Então, o filme mais próximo do que eu gosto de ver de James Bond é O Mundo Não É o Bastante. Mas eu prefiro o GoldenEye porque ele me surpreende o tempo todo. Que não é o melhor, mas é o meu favorito. Eu, principalmente, né, meti um pouco de pau no Amanhã Nunca Morre, mas ele tem duas coisas muito legais, né? A cena de abertura é muito boa, principalmente com o James Bond confrontando os americanos, né? Outra coisa que é um espetáculo que é o Percy Brosnan vestido de comandante, né? Aquilo. Exato, é muito James Bond. Total, é demais, né? Tá faltando o Craig, tá aparecendo nesse novo filme assim, cara. Vestido de comandante. Pô, ele já vem com o terno branco, né? Quem sabe? Eu pô, sinto verdade, a cena da moto com a chinesa lá, com a Michelle Yeoh, que eu acho aquilo ali, velho, um espetáculo do começo ao fim, velho. Espero que o jogo não o esteja fazendo transpirar. Um pouco. Mas só estarei preocupado quando derramar lágrimas de sangue. E o último, James Bond, né, que está em atividade agora, Daniel Craig, que a primeira vez que eu vi foi Lara Croft. Tava magrinho, raquítico, orelha gigante, feio pra caramba. A primeira vez que eu vi foi no Dumbo, quando eu era criança. Parecia tudo mesmo. Escuta, Daniel, ó, Daniel. A mesma coisa que fizeram com o Mark Hamill. O Mark Hamill, ele fez lá o Star Wars, o primeiro, aí ele bateu o carro, fudeu a cara. E no começo do Império Contra-Ataque fizeram ele caindo lá de um bicho, batendo a cara no gelo pra justificar a cara estragada, né? Então eu colocaria o Percy Brosnan caindo do cavalo, né, entendeu? No comecinho de Cassino Royale, estourando a cara no chão e aquela cara dele. Mas deve ser por causa daquela cena de parkour lá que ele estourou a cara. A primeira cena que aparece, a primeira cena mesmo do Cassino Royale. Ah, não, foi aquela briga no banheiro lá com o cara quando eles fazem a... Exatamente. Ah, alguém já viu essa cena completa, né? Completa? Tem a parte. É, tem uma parte, inclusive, do Jockeys, né? É um jogo de cinema. É, sim, sim. Uhum. Esse filme foi o único filme que eu não consegui esperar sair no cinema. Eu fui lá, baixei por vias alternativas da internet, assisti em casa. Tinha como fazer isso, cara? No mesmo dia que saiu o filme, tava disponível na internet já. Eu tive que fazer isso com o Skyfall, mas por necessidade mesmo, porque não tinha um cinema próximo a mim que tivesse o Skyfall. Aí eu tive que recorrer ao Jack Sparrow pra poder assistir. Eu tava tão desconfiado e tão desanimado com a escolha do Daniel Craig, com as coisas que eu andava lendo, sabe? Cara, mas o Cassino Royale ainda dá pra aceitar, né, cara? A gente compra a história, tá? Um reboot, os caras estão jogando 50 anos fora, mas o filme é tão bom que a gente aceita ali. Não, beleza, estão recomeçando, só que com a esperança de que um ou dois filmes depois volte a ser aquele James Bond que a gente já conhecia, né? Assim, sabe, a falta do Q ou da Moneypenny, sabe, esse tipo de coisa não me atrapalha. O que me incomoda, né, era Craig, é a relação dele com a Amy. Eu dei graças a Deus no Skyfall, sabe, quando eu não aguentava mais. Pra mim é o ponto fraco, é uma bota. Ela é a mãezona, muito pessoal. Enche o saco. Foi uma coisa que começou na era Brosnan mesmo, cara. Ah, mas foi demais. O América morre, cara, que ele já começa a ter uma relação melhor com ela. Aí no mundo não é o bastante, ele tem que tratar ela lá. Só que aí no Cassino Royale, ela vira a mãe dele, né, cara? Acho ridículo ele invadir a casa dela no Cassino Royale. Acho ridículo ela no banheiro enquanto assola-se. E eu não gosto da relação dela do Skyfall, porque assim, ela é a motivação do vilão. Entendeu? Mas eu achei isso, porque até então você não tinha nada com o M. Eu achei isso ótimo no filme. Não, até mas então tinha sido amanhã no carro. O mundo não é bastante, sabe, velho? Que ela também foi uma das motivações da vilã. A M mãezona foi um M porradeiro, né? É verdade. Mas eu acho que eu tenho uma teoria que o James Bond, ele respeita o homem-homem, né? Porque ele sabe que o cara é mais filha da puta que ele. Eu tenho uma teoria que é isso, cara. Eu acho que ele é muito pior. Pra ser chefe dele tem que ser pior. Eu acho que era muito pior. Tanto que ele cita no Moscou contra 017 que uma vez ele e o M estavam numa farra, né? Você lembra disso? Lembra? É verdade. Que eles estavam numa farra. E provavelmente, eu não duvido nada que o M cate mais mulher que o James Bond. Nos livros eles têm uma relação mais próxima que nos filmes, o James Bond e o M. É, vai saber porque ele nunca foi amigo de fato com a Moneypenny, né? James Bond vai à casa dele. Exatamente. Talvez o Bond nunca pegou a Moneypenny porque ela pode ser peguete do M, tá ligado? Por isso que o M sempre disse assim: Moneypenny, pare de dar bola para o 017 e mande eu entrar. Se você avaliar a Moneypenny nova, ela é bem chegada no M também. Exato, Garrett Mallory. E sim, daqui em relação ao Cassino Royale, primeira vez que eu vi esse filme, eu lembro que eu ia num projeto que era tipo um lugar onde crianças faziam recreações, esse tipo de coisa, e eles geralmente às vezes passavam algum filme. Enfim, um moleque lá levou Cassino Royale pra gente assistir, e uma das professoras, né, e ela, no começo do filme, ela pensou: ah, mas por que ele tá fazendo isso? Ele não é o 007? Porque ele tava explodindo o cara no banheiro. E era uma cena violentíssima. Né? E até então, realmente, pro público em geral, né, foi meio com susto, né, você ver o James Bond daquela maneira. E quem era já fã já tinha conhecimento que James Bond é um agente com permissão pra matar, né? Ele vai fazer isso e tal, mas eles queriam dar realmente uma nova roupagem, né? Tem gente, muita gente que brinca, pô, James Bond e Jason Bourne. Mas Bourne influenciou realmente Bond ali naquela maneira, né? Mas eu acho que o grande trunfo do Casino Royale é não deixar influenciar tanto isso quanto foi influenciado em Quantum of Solace. Se não me engano, tinha uma equipe que trabalhou na sequência de Jason Bourne e estavam lá, entendeu? É a mesma equipe, né? A influência não é tanta no Cassino, porque ele adaptou ali bem fielmente o livro, então não tinha como. Só a ação em si, o combate físico, que acaba tendo alguma influência ali do Bourne. Eu também acho que é mais a direção, o estilo de direção que é puxado pro Jason Bourne. Porque se você for ver os filmes do Jason Bourne, ele também não é porradeiro, não. Ele explode uma casa colocando, sei lá, um jornal pra queimar num... Sei lá. Eu acho que é mesmo que o Gil falou. O que eu falei também, a questão é só assim, o confronto físico dele com os oponentes, que é bem parecido. Como o Dead Under Day foi uma putaria do caralho, eles tentaram dar uma ajustada no James Bond. É a mesma coisa do Batman do Joel Schumacher pro Batman do Nolan. Foram dar uma ajustada pra deixar um negócio mais real, sabe? Mais palpável. No real, ele te traz o cara mais pra realidade mesmo. O cara não mata o cara com um golpe de judô na nuca. O Pierce Brosnan dava um muca, desmaiava. Até no Pierce Brosnan tinha isso. Só que aí, pra isso, pra trazer mais pra realidade, eles tiraram os elementos fantásticos da série, que é um dos atrativos pros fãs, né, cara? Só que ele, graças a Deus, eles se deram por conta que podem conseguir fazer filme que agrada aos fãs e ao grande público. Como é bom ver o dragão de Komodo no Skyfall, velho. Sim, cara. Ele pisar em cima do dragão de Komodo pra escapar do negócio. Aquilo é uma coisa que na prática nunca ia acontecer. Mas é uma coisa que funciona pra quem é fã, que lembra dos jacarés do Live and Let Die. E é uma coisa que pra quem não é, os caras vão lá e dizer, nossa, que louco, o cara pisou em cima do bicho pra fugir. É, então. Né? Funciona pros dois públicos, né, cara? É um toquezinho assim que deixa o fã feliz. Mas é aquela coisa, não era impossível de acontecer, assim como não era impossível o do jacaré, né? Isso que ela é. O cara fez na prática, né? Você me ama? O suficiente pra me demitir e velejar pelo mundo com você até acharmos um trabalho honesto. Mas terá que ser você, porque eu não sei o que é um trabalho honesto. É sério? Como você disse, faça o que eu faça por muito tempo e não terá mais alma pra ser salva. Eu estou indo embora com um pouco que tem. Eu quero ressaltar em Cassino Royale é o relacionamento do Bond com a Vesper. Eu me senti, sabe, maravilhado vendo aquilo, sabe? É muito bonito. Aquela parte final, depois que eles são quase libertados ali do Le Chiffre, que tava torturando eles, que é uma cena, cara, espetacular e dolorida, cara. Eu acho que James Bond é um bocó. Sabe o que ele me lembrou? Ele me lembrou um cara que eu estudei, no ginásio, no colegial, que ele pagava um pau pra uma mina, velho. Fazia tudo por ela, tá ligado? E ela tinha um namorado secreto, tá ligado? Ele foi, encheu de pritinho, ela ficou com dó do cara, até ficou com ele pouco, mas depois deu um pé na bunda com o cara que ela gostava. É a mesma coisa, porque ela só foi com o Bond por dó, tá ligado? Porque ela tinha outro cara, ela queria salvar outro cara, até o final do filme ela queria salvar outro cara. Mas eu acho muito legal isso, porque é ali que, pra mim, James Bond se torna James Bond. No final, quando eu falo do namorado argelino, né, dela, no final, tocou na minha cabeça a musiquinha que toca no Ratinho, tá ligado? Quando o DNA dá que o pai é outro, toca assim, Micronésio! Que viadão bonito, hein? Mas aí que tá, cara. Eu acho a magia disso, sabe? É ali que ele se torna o James Bond, né? Que é ali que ele vai realmente ter mais um pouco certo de frieza em relação às mulheres, né? Pode voltar atrás e avaliar. Na maioria dos filmes ele se apaixona, ele tem um envolvimento romântico, tá ligado? Talvez você já tenha muita gente que questiona isso, né? Talvez ele se apaixone sempre, mas, né? Não pode prosseguir. É uma parte do filme que eu achei até um filme diferente, porque eu tava acostumado a um estilo Pierce Brosnan, né? Filme de 2 horas que tem ali sua estrutura já anos 90. É verdade, né? Tem uma estrutura certa e depois você tem um filme que, pô, o vilão morreu, e aí? O que, que vai ter tem agora? Tem mais coisa acontecendo, né? Tem mais coisa acontecendo, parece que se estende. Em termos de história, cara, pegando a história em si do filme, ele é um dos que tem das melhores histórias de toda a franquia, né, cara? História mais bem amarrada, o script mais bem escrito e tudo mais, é o Cassino Royale. quando jogam na sua cara Fleming na tela, Fleming, é por é. Isso, nego. É completamente diferente, cara. É por você isso, porque ele é o mais fiel, um dos mais fiéis ao... Mas se você pega Dr. No, por exemplo, aí... Mas, mano... Aí você vê uma profundidade... Você tá vindo de quatro filmes do Pierce Brosnan, velho. Porque o último filme foi Die Another Day, Sérgio. A gente tá pensando em criatividade. Você não tinha criatividade, aí de repente te coloca um Fleming. Fleming cuspido, tá ligado? Todas as páginas do livro estão lá na tela. Isso, até por isso, Serginho, eu ia citar como outro grande expoente de história boa, o Serviço Secreto. Exatamente, exatamente. Que é o outro que tá ali, o Fleming na cara. Por isso que eu ia dizer, ele, esse e o Serviço Secreto são os que têm os melhores roteiros de toda a série, porque são os que beberam diretamente do Fleming sem alterar tanto a história. São os mais fiéis, por isso são os melhores. Daí que eu digo que é um filme único, né, na primeira parte. Eu falei, é um filme único, né, Serviço Secreto. O mesmo caso do Cassino Royale, né? Eu fico pensando nisso. Acho que é mesmo, o Sérgio tá certo. Ele é trazer realmente essa coisa do Fleming mais pro filme. Torna até a estrutura do filme diferenciada, né? E interessantíssima ali, aquela parte, né? Então, a gente tava mal acostumado daquela forma, né? Tem muita gente que eu já vi criticar o Brosnan por causa disso, né? Era só filmes, né? Não tinha algo a mais. O diferencial da era Craig, apesar de criticar bastante algumas coisas, é não colocar o James Bond como um super-herói, que foi o que a era Brosnan fez, entendeu? O James Bond virou um super-herói. Não que ele não seja, mas um super-herói no sentido uniforme, poderes, tá ligado? Deixou de ser humano, por assim dizer. Ele é o herói de ocasião, né, cara? Ele é humano também. E o Bond do Fleming, ele é assim, ele faz o que tem que fazer. Quando não tá em missão, ele faz serviço de gabinete, tanto que nos livros tem muito isso, serviço de gabinete dele, e dia a dia e tudo mais. E quando tá em missão, vai aparecendo a demanda e ele vai tendo que resolver os pepinos dele do jeito que dá. Logo depois do Timothy Dalton... Quando Timothy vai estar... Aí eu acho que vem o Craig como mais fiel aos livros. Vazando, Gil? Vou vazar aqui, galera. Obrigado pela participação, cara. Não, eu vou falar rapidinho algumas coisas. Pô, quanto a funciona ser foda, mano. A Amy no banheiro estragou o filme pra mim. Mano, esse café pra mim é muito foda, velho. Muito bom. O que fode é a Amy. Em relação ao Quantum of Solace, cara, ele é engraçado porque ele é um filme de uma hora e meia, né? Ele tá foge completamente do padrão que é realmente o filme de James Bond, porque ele tá ali sendo quase um Comando para Matar, né? O que fudeu o Quantum of Solace foi aquela greve dos roteiristas que teve bem na época, que o Craig, Reza Lenda, que teve que terminar algumas cenas dele, escrever ali na hora para as falas dele, por isso que ele fala até menos que nos outros filmes. Eu tinha conhecimento que era ele e o diretor ali, tinha certos momentos que eles tinham que estar escrevendo realmente ali, né? Sim. Antes de eu ser fã de James Bond, eu já conhecia James Bond. Eu não sei vocês, não sei se vocês já conheceram James Bond e já se tornaram fã logo de cara. Pelo menos eu conhecia James Bond, assistia GoldenEye e, enfim, já tinha assistido Cassino Royale, gostava muito, mas não era fã ainda. E um filme que eu tinha comigo mesmo de assistir pelo menos uma vez por ano, eu faço isso, mas porque hoje em dia eu sou um grande fã, mas um filme que eu tinha pelo menos assistido uma vez por ano era o Quantum of Solace, que eu gostava muito. Mas, né? Que merda. Exato, cara, eu gostava muito, eu achava um filme de ação muito legal. Não, ele é um bom filme de ação, mas o problema é que ele é um bom filme de ação, mas não um bom filme de Bond, porque não tem Bond. Não tem James Bond, simplesmente não tem. E outra também, eu achei que o filme ele é muito mal editado. O próprio diretor Mark Forster ele tem essa característica de fazer muitos cortes, né, por cena. Por exemplo, naquela cena na sequência, meio que na abertura, quando eles trazem o Mr. White pra ser questionado, tem a Amy na sala. Ele passa correndo em cima dos telhados, depois isso. Cai lá dentro de um lugar cheio de vidro. E, tipo assim, tem um momento em que a Amy parece que leva um tiro, mas não, na verdade acerta uma barra de ferro, não sei o quê. Ele é muito corrido, muito porra louca. Eu acho que eles acabaram cortando ele, dando uma edição muito, muito rápida, até pelo tempo que tinha o filme, né? Eles não devem ter tido muito mais material para dar mais história, e aí num filme curto, no mínimo eles quiseram acelerar as coisas, e aí a edição foi acelerando e acaba ficando muito rápido, até meio confuso às vezes, tu não entende o que tá rolando ali. Eu reparei nisso também no Guerra Mundial Z, que é um outro filme também do Mike Forster, cara. 37 segundos de filme, uma cena, ele cortou 40 vezes. Meu pai. Mas é aquela coisa, né? É um filme de ação assim, sem igual. Mas um filme de James Bond. Eu penso que se eu fosse fã na época, fosse assistir o filme no cinema e assistisse aquilo, ia sair muito puto do cinema. Eu me conheço, cara, ia ficar muito nervoso. Eu não assisti no cinema, eu assisti em casa, aloquei, o meu filme novo de James Bond, né? Quando a gente chegou aqui, porque cinema. Nada. Não tinha, né? Não tinha. E também não tinha internet na época pra eu poder pedir pro Jack Sparrow me ajudar. Cara, eu fiquei muito puto. Tipo assim, terminou o filme, eu falei, quem? É isso? Cadê o James Bond? Exato, cara. E esperando o filme ficar bom, apareceu o James Bond e dizer, porra, filme legal. Não, não aconteceu. Todo momento, é um filme que a todo momento ele tá tentando realmente ser um filme de James Bond, porque ele tem várias referências. Você tem ali a mulher toda de petróleo na cama, né, fazendo referência à mulher toda pintada de ouro no Goldfinger. Você tem também a cena que o segurança tá segurando na gravata dele, né, em cima do prédio pra não cair. Você tem Nos créditos tem algumas referências à abertura do You Only Live Twice também. Tem um monte de detalhezinhos, assim, que são referências. Sim. Só que não funcionou. E pra mim, uma grande cagada é o filme ser uma continuação direta do Cassino Royale. Ah, meu Deus. Que eu acho que é uma cagada da era Craig fazer isso daí, porque isso daí dá pro personagem e é facinho pra matar ele. Eu acho que o Cub tava mais do que certo em fazer com que cada filme fosse uma aventura independente e não criar uma história, porque isso daí faz com que o personagem fique relacionado àquele ator. Exato. E fica essa punhetação sempre da mesma história dele com a Vesper, sabe? Sempre tem que botar ele meio melancólico. Porque o que acontece? Esse James Bond, ele é o cara deslocado. Pode ver que ele parece que tá sempre deslocado, que ele não tá à vontade onde ele tá. Fica a previsão do pai Sérgio. O próximo James Bond, o primeiro filme dele vai ser ambientado na Guerra Fria. Um filme retrô? Vamos fazer um filme retrô. Tenho certeza disso. É questão de tempo pra sair um filme assim, cara. É questão de tempo. Eu acho que a chance que ele tem agora. Eu penso nisso porque fizeram um reboot do Agente da An. Não que tenha sido bem sucedido, é um filme que eu detestei, mas até aí tudo bem. Ah, louco! É, mas eu acho que o filme do Agente da An conseguiu mostrar que, olha, dá pra fazer um filme retrô com continuações. Eles podiam até brincar, fazer um nos anos 60, nos anos 70, exato, nos anos 80, nos anos 90. Faz uma brincadeira, faz com referências aos filmes de cada época, como uma homenagem à própria série. But now they don't eat coconut anymore. Não, they only eat rock. Skyfall, quando assisti, eu achei maravilhoso criar um filme à parte, né? Exatamente, ele foge disso. Tem ainda uma coentaçãozinha ali dele e tudo mais. Mas nada. Foge, nada. Né, cara? Exatamente, foge. É, não, parece uma aventura de James Bond, sabe? Ele indo pra ilha do vilão, né? Onde o vilão é o grande dominador de tudo aquilo, né? E que maravilhoso aquele visual da ilha e um vilão excêntrico, né? Com uma personalidade que, porra, a gente tinha um Agostinho da Grande Família no último filme, cara. Tava muito ruim. O grande trunfo pra mim do Skyfall é que pra mim ele já não tava mais pensando em Vesper. Não tava. Aquilo já era há muito tempo. E eu acho sensacional, porque ali ele já é um James Bond bem mais maduro, né? Já teve muitas missões. Ele tá realmente. Eu achei ele mais tranquilo. Ele tava com o humor um pouco mais aflorado, né? Soltava mais umas piadinhas, tudo mais, porque eu acho que ele é mais maduro ali, mais tranquilo com toda a situação. É um cara que quando ele vai lutar com outro vilão, ele já tem mais experiência. Então ele, pra mim, ele luta melhor ali. Aquela parte que ele recém voltou, que ele tá se exercitando e tá lá o Tanner passando a missão pra ele, é muito engraçado também. Que é a hora que, cara, se dá por conta que ele tá morto, diz, acho melhor deixar pra depois, né? Exatamente, é bom. Cai ali. Skyfall, eu vejo um filme impecável. Impecável em todos os sentidos. É, eu acho até que o Oscar de música foi muito pouco pro filme. Foi muito eu pouco mesmo, porque a música é maravilhosa. Merecia muito mais, entendeu? É que é aquilo, né? Filme pop é difícil ganhar. É, mas o pessoal tem meio que um preconceito, né? O diretor é o Sam Mendes dessa vez, né? E é um cara que já era conhecidíssimo, porque ganhou um prêmio, inclusive, da Academia, e ganhou pelo Beleza Americana, né? Que é um grande filme. Depois eu fui assistir, o Léo também assistiu, né? Assim, gosta muito. É, os melhores. No Beleza Americana tem uma referência a James Bond, né? Tem um dos diálogos. Ele diz que, ah, eu preciso ir embora pra casa logo, porque vai começar a maratona de James Bond, né? É. O Sam Mendes é um fã, confesso, né, da franquia. E ótimo, né? Deram na mão de um fã, realmente, né? Cara que conhece bem o... E um fã, e além de ser fã, um diretor muito bom, né, cara? Que soube o que fazer. Não à toa, dirigiu também o Spectre, né? Teve muita gente que comentou, ah, Skyfall, ele parece Cavaleiro das Trevas, né? Nossa, parece o Batman agora, James Bond. Mas não é coincidência não, gente. Talvez é James Bond realmente tenha se inspirado realmente. James Bond se inspira às vezes do que está no momento. E naquele momento você tinha ali o Cavaleiro das Trevas ressurge. Não há problema nenhum. Sam Mendes, realmente, ele disse ter se inspirado, tipo, no estilo criado pelo Christopher Nolan. Algumas das cenas até parecem muito, né? Trilha sonora, essas coisas são muito chamativas, parecem muito baixas. Cara, tem uma música, a hora que ele entra no prédio e se pendura debaixo do elevador. Verdade, é muito Batman. Que é igual, na verdade, cara, eu acho que eles chuparam do filme do Batman, porque eu acho que é igualzinha, cara. Até a orquestração, assim. Parece muito, né? Parece muito, cara. Muito, muito, muito. E só que uma coisa é legal da gente falar também, né? O James Bond, durante todos esses anos, esses mais de 50 anos de franquia, ele influenciou mais do que foi influenciado. Exato. Isso é o correto. O James Bond tem que influenciar o cinema e não ser influenciado por ele. E aí a gente começa a pensar, pô, Skyfall utilizou muito do Batman e tal, isso não é bom pra franquia. Mais ou menos. Porque no Batman seguinte, o Rafa até já citou nesse cast, o Bane foi influenciado num personagem de James Bond. Parece muito. E a cena inicial, ela é chupinhada completamente do License to Kill, né? Então já é James Bond voltando a ser James Bond e influenciando Exatamente. O cinema. É porque o Nolan, como a gente disse, ele é grande fã, né? E aquela cena ali é totalmente License to Kill ali, naquela pescaria, né? De aviões, né? Um avião pescando outro, né? Um avião pescando outro, né? Enfim, tem outra referência também, o Coringa lá no Cavaleiro das Trevas, ele usa o mesmo sapato da Rosa Klebb, né, com uma faca. Exatamente. Só que ali não tava envenenado, né? Se tivesse envenenado, se ele fosse inteligente, ele teria matado o Batman ali e o filme acabava. É. Mas não tem, eu acho que não tem problema o Bond pegar alguma influência de outras grandes séries do cinema. O problema é querer ser. Que é o que aconteceu no Quantum of Solace. Exato. Querer ser Jason Bourne não funciona. E sempre que o James Bond quis ser, ele fez um filme de fiasco. O Quantum of Solace ser Star Wars, lembra? Quis ser Star Wars, exatamente, é bem isso. Os caras não aprenderam, né, com os próprios erros. Chegamos à parte final do podcast, como de costume, aqui no podcast especial de James Bond, a gente vai pegar uma cena, um grande momento de cada Bond, né? Eu quero começar com o Sérgio. Tem muita coisa legal no Pierce Brosnan, mas vou ficar com ele no barco, dando a pirueta e arrumando a gravata debaixo d'água durante as cenas iniciais do Mundo Não é o Bastante. Acho que uma cena espetacular. Cara. É uma abertura muito bonita, né? Porque e é a maior abertura da toda a série, né? De duração, né? E é um negócio que tinha na era do Brosnan, essas cenas, assim, bondianas, a partir do Skyfall, voltaram também, né? A do Daniel Craig, eu vou falar uma cena que ninguém gosta, mas eu acho que é um momento muito James Bond, que é quando ele joga um Matches no lixo. Todo mundo fala muito mal dessa cena, mas eu entendo o ponto de vista do espião ali. O espião morto não serve pra nada. Tá bom, o Matches mostrou que poderia servir até o corpo de um espião. Mas o Matches ali, o corpo do Matches não servia pra nada na missão. Então, que joga ele no lixo. Pega o dinheiro, né? Porque como que eu vou jogar o dinheiro junto com ele, né? Então. Claro, é. Fazia todo sentido, né? Realmente, muita gente... Eu acho, o pessoal não gosta, os fãs mais ferrenhos não gostam, e dá pra entender, né? Tipo, qual é o Matches? Segundo o melhor amigo, digamos assim, do James... Cara, pessoa que mais... essa cena Ixi. Daí, pra mim, ela desconsidera completamente um filme inteiro, que é o License to Kill. O License to Kill, a motivação dele é a vingança por terem quase matado o amigo dele, claro, não morreu. É. E aí, tantos anos depois, eles fazem um cara jogar o amigo na lixeira. Não, eu não acho. Eu não vejo assim, ele não deixa de partir atrás de quem matou o Mac. O que você acha que ele fez com o corpo da... Deve ter largado o Ab. Ele próprio diz, né? Ele não se importaria, né? Minha cena favorita do Brosnan, cara, é ele destruindo São Petersburgo num tanque e arrumando a gravata no GoldenEye. E do Daniel Craig, cara... Do Craig, cara, eu acho uma coisa que eu gostei muito no Cassino Royale é aquele parkour no começo, cara. Eu acho aquilo fenomenal. Grande abertura ali, né? Já tinha. Nossa, cara, eu acho ele. Inclusive, o cara que faz a cena é um dos criadores do Le Parkour. E o outro cara é aquele que faz o B13 lá, francês. Exato, os dois que criaram, né? É, eles eram bombeiros, tudo, criaram. Era uma forma de se exercitar pelas ruas, já que eles não tinham tempo de fazer exercício. E eu acho aquela cena lá incrível, cara. Aquilo é muito louco. A cena favorita do Pierce Brosnan, cara, né? Roubando do Lucien também, aquela cena dele destruindo as ruas de São Petersburgo dentro de um tanque. Aquela foi sensacional, a forma com a qual a cena é feita. Então, e é bem assim, James Bond mesmo, né? Inclusive a parte a qual ele ajeita a gravata. Agora a parte do Craig, cara, eu vou te falar assim, uma cena que pouco lembrada, mas que eu gosto pra caramba, assim, do efeito visual que ela tem, né? Pela forma com a qual ela foi feita pelo Sam Mendes. Cena na luta com a Trish na segunda vez em Xangai, né? Uhum, no hotel lá. Isso. Tem uma cena meio na penumbra que pega eles contra a luz, né? Isso, é que o Sam Mendes não é um diretor de ação, né? Então ele às vezes preza mais pelo artístico, né? E fica legal. Sim. Eu achei legal pra caramba aquela cena. Você vê a luta perfeitamente rolando. Bonita, né? Esteticamente bonita. Verdade. Tu vê só a silhueta dos dois brigando ali, ficou uma coisa muito bonita. Apesar de ser uma luta, é visualmente bonito o efeito. É visualmente bonito, exatamente. Então esse foi o meu momento favorito do Craig até o momento. E foi que eu, por isso que eu escolhi também o parkour, porque eu lembro do tem umas cenas que pega assim de cima, que pega eles e o mar ao fundo, e as cores, assim, é uma cor bem viva, que também é... É um take muito bonito visualmente, aquele do parkour que eles fazem. Principalmente a parte em que eles estão na obra ali, correndo pra lá e pra cá. Tem essa pegada visual que chama atenção. Eu não vou pegar uma cena, e sim um momento, né, do Brosnan, que é o teaser trailer do GoldenEye. Que mostra ali, no caso, um fundo ali, 007, ele andando, vindo de frente pra câmera e dizendo do Spectre Salmon Nels. Exatamente, bom, muito esperava bom. Por outra pessoa, né, acho que... Uhum. Eu acho muito legal, é a estreia dele ali como o James Bond, né? Você vê ali já no teaser, ele e James Bond. Eu acho muito legal esse teaser. Muita falta, inclusive, né? Esses teasers que tinham na época do Percy Brosnan, os teaser trailers, os teaser posters, os logotipos, faz muita falta, né? A identidade visual daquela época, dos anos 90, até o Die Another Day, né? E mesmo a passagem, acho que a identidade visual do Cassino Royale é muito boa. E aí depois foi... Nossa, do quanto foi pra definindo. Frente, cara. O que foi Skyfall é horrível, cara. Horrível. Inclusive o Spectre foi meio escola Skyfall também, né? Sim. É a mesma equipe. Falta contratar alguém melhor aí pra publicidade, pelo amor de Deus. Em questão agora do Craig... Acho que vamos colocar a cena dele com a Severine no chuveiro, né? Eu acho que também é uma cena que preza pela parte muito visual, né? A cena toca o tema da Severine e... Cara, pra mim, pareceu uma grande aventura de James Bond. Eu fiquei muito feliz de ver aquele filme ali. Finalizamos mais uma edição e essa é a última, né, do especial James Bond. Eu agradeço a todos que participaram. O Gil, no caso, não está no finalzinho desse podcast, né? Mas agradeço ao Sérgio e ao Lúcio, que estão aqui. Muito obrigado pela participação de vocês, galera. Imagina, opa, é nóis aí, cara. Sérgio uma vez falou num podcast, o Rafael nunca mais chamou a gente, e eu nunca tinha chamado ele, na verdade. Nunca chamei ele. Lúcio e Gil já participaram, ele nunca. Gostou de participar aqui, ô Sérgio, do BDC, cara? Claro, pô. Super divertido. A gente já é velho de casa, né? Sim. senta no sofá e põe o pé na mesa, tá ligado? Tipo, não exato, tem terror nenhum. Pessoal, acessem o Bondcast Brasil, né? O bondcast.com.br, né? Procure por a gente no Twitter, no Facebook, sempre / BondcastBR, certo? Certo. E tem as minhas participações também, eu participo. Teve algumas participações que eu tive, né? Em os filmes do Roger Moore, né? Teve agora na parte 2 de GoldenEye, que teve vários ouvintes. Estava lá eu, estava lá Léo Neves. Léo Neves está na parte, nos cast de Timothy Dalton, que é grande fã, né? Menininho. É. Está lá. Acesse nossas redes sociais. Tudo barrabaco de cérebros. Sempre falo isso. Facebook. Facebook, dê a curtida na página do Facebook, galera. Chegar a 500 curtidas. Olha só, vamos lá. Não deixar de prestigiar o nosso site, né? O bancodecérebros.com.br. Sempre evoluindo, né? Tem sempre um conteúdo feito diretamente pra vocês. É isso, pessoal. Grande abraço e até mais. Falou. Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devolução de cérebros não são aceitas.